Quando os filisteus se ajuntam e a sombra do temor se aproxima, Davi, homem de guerra e fé, com seu coração em Deus se anima. Na retaguarda os príncipes a falar: quem é este que não deve lutar? Mas a que sabe é de Deus a luz. A vitória vem, Ele é nossa cruz. Ó Senhor, Tu és meu refúgio, em batalhas meu escudo e abrigo. Mesmo na incerteza, eu confio em Ti. Teus planos são perfeitos, meu coração é Teu aqui. Davi questiona com humildade: por que não posso lutar por Ti? A resposta vem direção, mesmo sem armas a salvação, pois em cada passo, em cada olhar, Tua mão nos guia sempre a nos guardar. Poder vai me guiar, Davi, homem segundo teu coração, confie em Ti, na tua salvação. Ó Senhor, Tu és meu refúgio, em batalhas meu escudo e abrigo, mesmo na incerteza. Teus planos são perfeitos, meu coração é Teu aqui. Levanta-te, ó meu ser, na paz do Senhor vamos viver. Na luta e na vitória cantaremos a Tua história. Essas letras são inspiradas na história de Davi de Aquis, mantendo a essência bíblica e refletindo a confiança em Deus em tempos de batalha e incerteza.